Gay, MPC envenenada. O gorila que ri apresenta. Prodigos QAP. Ponteiros se movem e o sol quem anuncia o dia. Uma nova chance pra uma nova correria. O tempo não espera, quem marca não prospere. E adiante, novos fracassados no mesmo mundo de antes. Eu quis outra realidade, outro mundo. Tem quem mata um leão por dia, eu mato por minuto. Mas meu irmão, o que não me destrói fortalece. Força e sabedoria usada em prol do rap. Tá no que eu vejo, tá no desejo, tá no olhar das pessoas. Tá no moleque de rua, tá na mulher sofredora. Tá no que não pode ser mudado sem vontade. Tá no coração de quem cansou da desvantagem. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. É pra viver melhor. Vitória vem, não demora. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. Sabedoria e fé na vida traz melhora. O mundo gira pra frente, às vezes anda ao contrário. As chances vêm de repente, só que pra ela não paro. Reparo que tudo se encaixa no seu devido tempo. E se tiver que se virar, não dá, mesmo assim eu tento. Pra mim vai dar persistência, se esforçar com resistência. Evolução tá na ciência, pôr a mão na consciência. Destrói quem quer se aproveitar da oportunidade. Mostrar seu desafeto, fingir que é só bondade. Não esperava que tudo fosse moleza ou de graça. Mas ninguém tá nesse mundo pra viver só desgraça. Não cruzo o braço e quero o que não tá no meu alcance. Faço o possível enquanto isso espero uma nova é chance. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. É pra viver melhor. Vitória vem, não demora. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. Sabedoria e fé na vida traz melhor. Eu quis amor em vez do ódio. Flores no lugar de espinho. Caminhei léguas a pé buscando um encontro ao caminho. E cada dia que se passa espero uma nova chance. Em cada batalha perdida me inspira pra uma revanche. Eu sempre quis felicidade que a falsidade não traz. Provei que era possível pra quem não me achou capaz. Mesmo longe ou perto, estando certo ou errado, tem quem acredita em mim e não me deixa frustrado. Parado não, pra viver de brisa jão. Quem não conhece os motivos nunca entende a razão. Tá firmão, vou dizer, serve pra mim, pra você. Que sempre vai mais longe aquele que faz acontecer. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. É pra viver melhor. Vitória vem, não demora. É uma chance só. É fé na vida e vamos em frente. É pra viver melhor. Mostrar que vai ser diferente. É uma chance só. É acreditar que é agora. Sabedoria e fé na vida traz melhora. 20008 QAP, estúdio operante. O gorila que ri apresenta a pegada do leão.